Nosso Boninho! Começando o Pará, chegou. Os DJs que arrebentam por onde passam e deixam plateias enlouquecidas estão aqui. Com vocês. A dupla referência em pressão no estado do Pará. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Para dar show. Bora Dinho Gordo. Todo mundo registrando o momento. Bota pra endoidar. Chegou a hora do show, Boninho. Bora Dinho Gordo. Vai começar a pressão do Bunge. Alô, meu patrão Edilson Assis. Alô, Dona Manu. Bota mais uma na conta que vai começar. Chegou a hora do show. E aí, como é que é, Boninho? Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar o bagulho do olho. Vai começar. Vai, fogo. Japa Gravações. DJ Índia é o brabo, porra. O moleque das fronteiras falou pra mim, Ginho. É gordo. Referência em fronteira. O meu parceiro Thiaguinho dos Garotos Red falou: pode me preparar que hoje eu vou invadir o palácio. Hoje tem palácio dos bares. Hoje tem praga show. Sabadão todo mundo já sabe. O bicho pega. E só quem vai invadir o palácio joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da torcida do Paysandu? E o grito da minha torcida do Remo? Pra não deixar dúvida nenhuma. Só quem vai pro palácio joga a mãozinha pra cima e faz a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Joga a mão pra cima e dele sabe o que eu vou ver. Aí sim, é TMT. Sal. Lá vem o sapinho mil grau, sapinho mil grau. Toma na batida, vai virar mais uma. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. DJ Chico, se prepara que hoje à noite vai beber e vai endoidar, toma! Se parei, porra, tô solto. Tô solteira agora. Eu vou sentar na papira. Vem com o gordo. Solteira. O amigo Gustavo dos Gato Nerd. Editor da galera por aqui pela ponta direita. Vem pira. Já dá batida, toma.

sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, Maílson, a tua encomenda tá aqui, ó. É o roxo que tu quer, né? Eu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou. Vagabunda que pariu, nunca mais me liga. Vagabunda que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou da minha vida. Humano, humano. É Marcelo do Whisky, meu gerente! Hoje é sexta, papai. Toma! Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Vem comigo. O Dinho e Gordo já chegaram. Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho. Vem comigo, vem comigo. O meu gerente Marcelo falou: vem comigo. Toda sexta do Ponte. Toma de caralho, toma é uma emoção diferente. Esse é o DJ Paulinho, a higiene é DMT. Toma na vacina, bora! Vai chamar de marola que acabar com a minha festa. 17 anos, quando eu vou na tempo. Me esquece por um quietinho no seu canto. Eu tô de longe, mas tô vigiando. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Bora, gordidinho, começa é muito caqueado, vai, vai. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. O bagulho em dois a todo momento. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o... Bora, gato mestre! Faz o caqueado, bom. Amigo Leite da CDC! Toma caqueado, bom. Bora pra cima, minha CDC tá na área! Caqueada de engordo, já chegaram e ninguém fica... Bora, Felipe, cadê o Everton? Já chegaram e ninguém fica parado. É muito caqueado. Engordo e o é muito caqueado. Engordo e o bora, Pitbull. Essa... Valorim, bora, Natália Armin! DJ e o tchau. E aí, Peleleu? Pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Faz como é... O Anderson Costa é a primeira dama, Adriano Multimarcas. Joga, puxa. O meu amigo preto da Discord, bora macaco. Você é a primeira dama, Dona Cris. Mil grau, sal, sal. O Bruninho, meu amigo D2. Olha os caras do... É rock. Caqueado. É rock pressão, pai. É caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Botaram o Vinícius da União do Tapanã. Vagabundo não namora. Está lá, está aqui. Aniversário do Marcinal tá no berço. Fala, Galdinho! Como é que a pressão tá no ar? Galdinho, Galdinho! Bora, meus padres, bota pra cima aí! E joga pra cima e dá de soquinho pro céu! Vai, vai, vai! Toma que é pressão, toma que é pressão, toma que é pressão. Bora virar, bora virar, bora virar, bora virar, vai! A minha produção tá mil grau. Produção tá forte hoje, olha. Tá todo mundo de produção, tô gostando de ver. Joga o anzol, pra quem tá solteiro do camarote, pra quem tá solteiro na pista, prepara pra jogar o anzol. Joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol. 5, 4, 3, 2, 1, já, já, já, já. Jogo vai me deixar louco. pressão. Tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não. Tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não. Acende o pavio e vem fazendo caquinhado. Acende o pavio. Lançamento em primeira mão. Todo Wildinho. Os prime chegaram valendo. Ninguém fica parado. O bonde tá formado, é rock doido na cidade. Com os prime do Jaderlândia, o bagulho é de verdade. Arreia logo o whisky, bora endoitar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. MC Rei na voz, respeita vagabundo. Bota na pressão, bota na pressão. Os prime fala, o rock só muda de lugar, pai. Bota na pressão, tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não. Tô com os prime do Jaderlândia e não tem pra ninguém não. Acende o pavio e vem fazendo caquinhado. Acende o pavio e vem doidão, cara. Gordo Wildinho, ninguém fica parado. Com o Gordo Wildinho, ninguém fica parado. O bonde tá formado, é rock doido na cidade. Com os prime do Jaderlândia, o bagulho é de verdade. Arreia logo o whisky, bora aí doido. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou crime. Meu amigo Tafa do Gol Pressão. O meu parceiro Eulo Formigão, tá todo mundo aí, ó. E no nosso telão, bota logo o R.A. Boutique do telão aí, Brasil. O nosso amigo Ferro da Sossano também tá na área. Dois dias seguidos de descaro, tá curtindo da manhã aqui, bora Ferro! E tá chegando a R.A. Boutique Vigia do meu amigo empresário Anderson. Alô, meu gerente Wellito. E assim que eu broto aí, pai, é muita novidade. R.A. Boutique, a marca Duke Golden, fechada com a referência. E a equipe 5 também tá na área. Parceiro Ítalo também, o Vitinho. Bora, Vitinho, bora, Ítalo. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas. O Cauêzinho também tá na área. E o Jacaré do Rez aqui, ó. Escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonar. E aí, Cristian Pereira, um abraço, Cristian. Talvez seja cedo para te dizer que a noite. E aí, macaco da Discord, você, dona Cris? Para. Tô na área. Toda coragem que eu preciso. Vou baixar o som, vai. Pra dizer o quanto eu te amo. E o quê? Então preste atenção. Eu vim primeira mão. Quem sabe que anda? Prometo me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou perder de ti. Nada que você de mim não sai. Será que é destino? Essa música é muito firme, né? Vamos ver. Nossa amiga Luana, Jennifer, as primas do distrito na área. Não me maltrate mais. É a música da Cris com o Macaco. De gostar. Se liga no som, vai! Eu juro, até tentei. Gordo e Dinho Pressão. Mas hora extra desse meu Vasha, a primeira dama, você também, o Lucão, o Rei das Fridas. Aqui do lado direito, um abraço pra vocês aí. Eu sei. E agora, como é que é? Florinda, família Pitch, o Zé Bala. Tá demais. Canela. Escovo perigo. Tá todo mundo aí, ó. De gostar. E aí, Zé? Meu amigo Gomes, homem que comanda o Mercadinho Gomes. Bota logo no telão, Brasil. O homem tá na área. Mercadinho Gomes na cena aí, ó. Para de insistir, chegar de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu sou baby. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Ele tá passando. Mochila nas patas, nas patas, nas patas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás. Esse tudo como se, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. O Rômulo é o também da área, bora Rômulo. Entra o celular, tem uma mensagem de. O depósito do imperador, amigo Peixe do Whisky, bora Peixe. Meu bem, os olhos se encherão de lágrimas. Agora! Agora, todo preto sem sair. nosso Didi Fantasminha tá na área. Peguei a minha vida e você. Só quis brincar com meu coração. O Bibão também, o cueca do Rock Doido na área. E aqui se faz acreditar. Aqui. É, meu bico, vi da sua cara e vou ver. Você chorar, me pede no perdão. Vocês! Pode chorar. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Coisas da vida, a minha risca é virar minha amiga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Japa Gravação CDs. Eita, gerente Marcel! Tira se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. O gerente Marcelo falou assim pra mim: quarta-feira que vem, atendendo ao pedido da galera, o encontro novamente. De um lado vai ter Gordidinho, e do outro vai ter DJ Juninho do Super Pop. Quarta-feira que vem, quarta das estrelas, tá dando o que falar. Você é o nosso convidado. Quarta-feira aqui o bicho vai pegar. É Super Pop e Crocodilo se encontrando novamente. Bora, Boninho! E meu parceiro Paulo da Carla também deu na área. É o casal Paulo e da Carla na área. Paulo, Júlio Piloto, empresário Dodô, bora Dodô! São os quatro caras. O meio quilo dos humildes também tá na área. São os quatro caras que a bandida se ama. Jogador, empresário. E aí, Rafael Trindade? Na área! Você é vagabundo e vagabundo não namora. É... E aí, comandante meio quilo, bora Júnior! Como explicar a titã de... Júnior Piloto. Matora Vinícius. Só as mulheres vão gemer. É o show referência. A CDC também tá na área, bora Everton. Ele é o MC. Esse meu parceiro Leite, o Felipe. É o trio da CDC que tá na área. Conquistar mulher solteira. E aí, Tiaguinho dos garotos do Red, daí Tiaguinho. O homem das fronteiras tá na área. Parceiro Vestinho, um abraço você, Vestinho também tá na área. Eu quero provar. E aí? Chicos beijou. Como é que é? Eu não te digo mentira. Eu Dinho, Gordo e Dinho Pressão. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero. E meu parceiro Luan Força de Marituba. Muito acompanhado, professora Keilo. Um abraço pra você, Luan. Um abraço também, não sabia quem te maia. Também a Tamiris na área. Um abraço pra vocês aí, ó. Segura! Hoje é aniversário do Luan Forte, maninho. Meu amigo Thiago Lima, você, o Marlon, o irmão do LG. O Leandro Borges, meu amigo maluquinho dos caras, doido Servilha. Bora que a pressão tá no ar, vai, vai. Pode avisar todo mundo. Bora, meiote. E aí, meu parceiro maluquinho do Portugal. Joga essa mãozinha pra cima e dá-lhe a dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E o nosso amigo jogador Gugui. Dentada, dentada, dentada. Bora sim, bora sim. Me faz o caqueado e fumo baseado. Me faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Meu amigo Edson Júnior. E o meu parceiro Felipe Cadeirante também tá na área. Bora Felipe Cadeirante. E no nosso telão, bota o chute certo no telão aí, Brasil. O maior site de aposta que paga na hora. A maior referência aposta online da atualidade. Dá-lhe chute certo no telão. Segura, Boninho. Esse é o verdadeiro paga na hora. O chute certo. E aí, Nilson? Segura! Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa, tá ardendo, vai. bora, bora, bora, vai virar. Quando eu mandar a putaria, vai. Bora, mascote. Desca a bunda batendo. E aí? Desca a bunda batendo. Aniversário do neném do Riacho. Vai bola pra fora, pra fora, pra fora. Vai bola pra frente, rapaz. Hoje foi contabilizado 30 aniversários aqui no Ponte. Galera do Camarote que tá comemorando seu aniversário, parabéns pra vocês aí, ó. Ai, que o bagulho tá doido. Bota logo no telão, Brasil. Penélope Charmosa, do meu parceiro empresário Olhão e a Deise Miranda. Olha a Penélope no telão aí, ó. Penélope Charmosa em dois endereços, em frente ao Intercender e bem na entrada ali do Tapanã ali, na Mário Covas. Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. E aí, canto mestre? Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, você me oferece bala. O Biel da GDS, da Nara, bora Diego, da Pedreira. Bebendo e fumando. O Ceará também do Globo, da Nara, bora Ceará. Bebendo e fumando. Um abraço. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra casa. Caralho, como eu vou voltar pra casa. O Arthur Rodrigues também, da Nara. Dos Prime. Prime. Prime. Prime. O Ednelson incomparável. Bora, Ednelson. E a minha amiga Adriane Moraes. Bora, Adriane. E vai detonando, detonando, detonando de dedinho, detonando. E a galera vai dançando. 5, 4, 3, 2, 1. Vai virar, vá. Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. DJ Dinho Pressão. Gordo e Dinho. Escuta, meu amor. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Essa aqui é do casal Libonati e Márcio. Amigo Manduca do Açaí. E aí? Jamile Lobo, a mulher da tatuagem do Thiaguinho. Perdi, chorei, sofri, fiz essa canção. E aí? Não sei se o tempo vai durar. Porque eu sinto. Estou. Não sei pra onde ir. Só sei lembrar tua voz. Eu sei que eu escuto. Não vou perder. dentro de mim. Como num sonho me fez voltar a sorrir. Quem gosta, segue, ó. E o meu coração bateu forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Foi sentir. Destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua aspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. O quê? Uou. Agora! Uou. Uou. Acabou, não sei mais. O tempo não quis ajudar. Foi culpa de quem? Culpa minha em me apaixonar. E agora? Agora estou só, vou contar uma história linda. Sei que alguém ainda e não sou mais de ninguém. Aquela noite eu te esperei. Chateada assim, quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo, tá? Duas paixões me dividem. Fazer, se tenho que escolher, está tão difícil esconder, não dá não. Se... Quando faz amor, será que você vai me dizer? Isso é amor. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Canta! Pintei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pra voltar, estou dividido desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas. Discórdia, pai. Bora no caquiado, bora, bora, bora, bora. passa. Aniversário da Gleice Cardoso do Camarote. Tem o pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Olha o mexidão, olha o mexidão. Chama o teu vulgo malvadão. Bodidinho. Malvadão. Dinho gordo. Malvadão. Bodidinho. Malvadão. DJ o Diabo Bravo, porra. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Meu amigo Jefzinho, ele é só a primeira dama. Meu amigo Chaleca, dona Luciana. Bora sede, bora os cria do setor. E no telão, RH Boutique, o meu parceiro empresário Thiaguinho e minha amiga Rafaela. Lá na galeria portuense, RH Boutique é sucesso. E bora pra cima que o bagulho tá doido. Vai do caqueado, caqueado, caqueado. Vai do caqueado, caqueado, caqueado. Ai, ai. Fica de quatro. Amigo Macaco da Discórdia, ele fechado. Meu amigo Gustavo, o dos gatos da Dona Cris também tá na área. Pega. E a primeira dama, Dona Laysa. O Anderson, a primeira dama. Anderson Costa e a primeira dama, Adriana Multimarcas. Só faltou a vinheta, mano. Hoje, mulher, a noite é de traição. Hoje, mulher, a noite é de traição. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Os bebês jogam na pepeca. As mina pira quando os mano bota pata, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, 25 é Natal, 31 é ano novo. 25 é Natal, 31 é ano novo. Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo. Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo. Pede essa vara, filha safada, olha me liga pro pau, mulher doido. Olha o retablo cantando pra tu, vamos na via que tu moça mal. Se você se calma um pouquinho, pode gostoso botar o canal. Meu amigo Kevin Ostentação, garota, na magéria, e aí Kevin Ostentação, a caralho até secar o cara. E no telão, batão grandão. Ricardo Extintores, meu Deus, batão grandão. A maior empresa grandão, que... de combate a incêndio do norte do Brasil, batão, Ricardo Extintores no telão aí, ó. Se você fica cansada, você desce para o topo. Fica uma vez. Aniversário da Gleice Cardoso, parabéns, Gleice, pra você. De novo. Comemorando do camarote ao lado aqui, ó. Parabéns, Gleice. Aniversário do Marcinaldo hoje. Bora, Edson. Bora, Gomes. Tá todo mundo aí, ó. Sal, e dá-lhe sal. Abre o batidão, bora. Bora, meu amigo Marcelo da panelinha, bora, Vitinho. E o nosso amigo. Braba que me dá maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela suta. Manda embora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito! Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. O meu amigo Ítalo da equipe 5, ele que tá de viagem marcada pra Santa Catarina. Desde já todo sucesso, boa sorte pra você nessa sua nova caminhada. E me aguarde, dia 4. Dia 4 não, dia 10 de abril a gente volta ao sul do Brasil. Prepara bem o setor que a gente vai chegar no sul do Brasil novamente. Mais uma do Marcelo Viana, Pai Dega Promoções. Pai Dega Produções. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não. Que é a ostentação. O homem do vale em euro, esquece, pai. DJ Udiel Bravo, porra. Primeira dama Edda. É a primeira dama do grande amigo. Júnior Favacho. Ele, o rei das fritas, tá na área. Japa Gravações CDs. Tá gravando? Tá gravando? O bicho tá pegando. E aí, Peleleu? Tudo começou, foi ele que lançou. Bruno Verdelho também, galera, bora, Bruno! a conta você. O cara que comanda aí, fome salgado, já tá na área. Bora, Bruno Verdelho, segura aí, ó. Tudo começou, foi ele que começou. O Haddad foi, sou ele que virou. A conta você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso vai virando, vai virando, tá batida, vai. Sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Já! Eu já fiz. Micael Costa, WM Multimarcas. E aí, moleque? Ô, colombiana. O Lucão, o rei das fritas. O Manduco, o Dieguinho tá atacado. Ele mesmo. Só os empresários, ele falou. Léo Cadeirante, cadê você, Léo? Savito dos balões. Tem coragem, mestre? Tem coragem, mestre? Colombiano. Sei que a gente pode. Bagal Costa. Ser feliz, nosso amor. Bagal, não pode ver o macho do outro lado da tela, moleque. Volta mais forte, salvando o coração. Arrabiando aí pro colombiano. E sofre em mão. Pro colo, pegou o amor. Deixa eu ver. O Márcio falou pra ti aí, ó. Formigão. Ele e o gato mestre. Bora, Tafo, bora eu, Lê. Qual foi, formigão? Sofrimento de amar. Bora ver. Você assim. E aí, Canela? Ele, o Lourinho, família Pitt. Natália Smith tá na área. O nosso amigo Pop também dos Caradões de Sevilha. Um abraço pra você, garoto. Tô aqui, mano. Tô aqui. Tô aqui, mano. Tô aqui. Bora logo começar. Fazer uma loucura nessa cidade, caralho. E pipirinha, tô aqui, mano, tô aqui. Toma que toma que toma, toma, toma, vai. Toma, toma. E aí, Grazi? A filha do tio Nildo tá na área. A prima da Rafaela Santos. Quase malzona. Tem coragem, velho. Família Gratidão tá na área. Esquece, pô. Pode gritar de moleque dali, boladinho na pressão. Bora virar, bora virar, vai! Felipe Vanzinho, galera do Beco, da Marambaia, obrigado pela moral. Paulo Júnior Maiara, da Caripunas, o tio Rex, de São Miguel, alô fiel do Juru. Paulinho Maluquinho também, tá na área, bora Paulinho! Um abraço do Dinho Bressão! Dinho! Felipe Cadeirante, você é o amigo Edson Júnior! Também tô na área! E aí, Léo Cadeirante também tá aqui! Chega de ficar me preocupando! E o quê? Eu te aviso! E sempre gostei de brincar, de me aventurar! Dinho Bressão! Pressão. Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Galera, vai dançando, Tecnobrega. 3, 2, 1. Bagulho doido, ó. Essa sequência, quem gosta é o meu patrão Edilson Assis. E aí, dona Manu? Do caqueado. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube. Minha amiga Socorro também tá na área. O melhor clube que tem, você vai se perder. Bora, Socorro, que o bagulho tá doido. Vai virar. Agora, seu Edilson, agora. Esquece. Essa que faz parte da história do Edilson Assis. Chegou, o som do povo, começou a posição. Poderoso vai tocar tudo que existe. Agora Gustavo dos Gatunete. Pelo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Alugações, bora trabalhar. Tem gente querendo beber aqui. Melhor da noite, mas aqui em cima do palco. Todo mundo vai. Tô vindo em si, uísque, cerveja, galera, tá fim de beber. Alocação, bora ver, Zé Maria. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, meu amigo Ricardo Miranda. Vou lá da quadra 21. Vou. Larissa da quadra 11, Evelyn Seca. Vou. Da quadra 7. Vai. Stephanie da quadra 7. Roberta Souza da quadra 2. Larissa da quadra 2. É, galera do Riacho Doce representando aqui do Cru. Tá seu gordo? Isso. Tá um balde de água lá, pai. Chegou, sou do povo, começou a posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar.